Êxito quântico. Capítulo 3. A terceira lei universal do êxito. A lei do desejo puro. O desejo provavelmente está buscando expressão. Ralph Waldo Emerson. As duas seguintes leis estão conduzidas por tuas intenções e motivações. Atrás de cada esforço e desejo está a verdadeira razão de tua busca. Ainda que talvez nem sequer saibas qual é, isto pode tanto aumentar ou bloquear teus desejos em virtude de sua natureza energética. Para que possas alinhar-te com as poderosas forças da terceira lei universal, tua intenção tem que ser pura, não manipulativa, baseada no medo ou no desespero. Em outras palavras, tua motivação tem que ser genuína, saudável e que possa honrar tanto a ti como aos demais. Esta lei e a próxima tratam do porquê de tuas metas na vida. De modo que se nunca antes havias pensado nisto, agora é o tempo para considerar o porquê fazes as coisas que fazes. A lei do desejo puro diz que quando te moves por uma intenção pura, uma que é livre de medo, dúvida e desespero, podes estar seguro que algo bom virá. Liberar-se do medo muda a energia de tua motivação de vibrações negativas e rígidas por outras positivas e receptivas. Te moverás de energias de nostalgia e desespero às de aspiração e expectativa, os componentes vitais desta lei. As motivações que são baseadas no medo ou dúvida só podem criar uma obscura energia ao redor do teu desejo. Estas emoções que são originadas em sentimentos de necessidade enviam até fora ondas de energia repulsiva. Os sinais negativos do medo são bem claras e a mensagem é: sou incapaz, não mereço, estou perdido. Com esse tipo de ressonância, o único que podes atrair são situações e pessoas que trarão dolorosas evidências de que tuas negativas conclusões são certas. As emoções de dúvida e medo eclipsam toda a energia positiva que possas projetar, sabotando assim os importantes componentes da terceira lei universal. A máquina do desejo puro funciona a partir de uma honesta e honrosa intenção, porém se alimenta pelas energias positivas da esperança, entusiasmo e confiança. Teus desejos têm que estar rodeados por estes sentimentos para que se possa mover livremente através do universo. A esperança te dá poder, levanta a alma e abre o coração, e é a fonte de teu entusiasmo e excitação. Sem esperança não podes entusiasmar-te por teu desejo ou manter tua paixão suficientemente alta para seguir, quando te enfrentes com obstáculos. Excitação e entusiasmo são como os amplificadores em um estéreo, energizando o processo de teu desejo. Porém, não poderás manter estas tão poderosas emoções se não tens a esperança genuína, a verdadeira confiança de que teus sonhos podem e devem converter-se em realidade. Ademais, a falta de esperança pode ser uma das maiores causas de depressão e desespero, duas energias obscuras que nenhum brilho ou beleza podem trazer. Isto é o que passava com minha cliente Francine. Trabalhava para uma grande floricultura que havia pertencido à mesma família por três gerações. Trabalhando junto aos netos dos dois e os irmãos que abriram o negócio várias décadas atrás, Francine sabia tudo o que havia de saber acerca de flores. Era a primeira arranjadora e decoradora do negócio, e estava a cargo de vários clientes muito importantes, os que incluíam algumas estrelas de cinema e político. Era uma ótima pessoa e tinha uma grande lista de clientes que pediam para ser atendidos por ela. Quando começou a trabalhar junto à segunda geração dos donos, tinha esperança de que, devido à sua excelência nas vendas e apresentação, poderia lograr um posto na gerência da companhia. Porém, quando a terceira geração começou a trabalhar no negócio, foi dolorosamente claro que estava num trabalho no qual jamais poderia avançar. Apesar de sua falta de experiência e capacidade, os netos dos fundadores começaram a obter os aumentos e promoções que Francine havia estado buscando. Logicamente, ela começou a sentir-se muito doída e logo perdeu a esperança de chegar a estar à frente do negócio, perdeu todo o entusiasmo pelo trabalho e sua produtividade começou a decair. Em pouco tempo foi advertida de que seu trabalho tinha que melhorar, do contrário seria despedida. Francine se encontrava em uma profunda depressão quando veio ver-me. Rapidamente me dei conta de que tão logo perdeu a esperança de avançar, estava segura de que nunca chegaria a nada. Imediatamente começamos a trabalhar em mudar sua energia negativa, de modo que lhe expliquei como foi que rapidamente se deixou se pegar em uma rede de emoções conflitantes. Acalmando intenções conflitantes. Não é raro que as pessoas tenham duas classes de sentimentos acerca de seus desejos. Por uma parte, podes dizer-te a ti mesmo que queres ser vitorioso. Essa é tua primeira intenção. Por outro lado, prévias experiências perdedoras ou falta de confiança podem levar-te a crer que isso não é possível, o qual também se converte em uma intenção que produz energia. Neste caso, teus desejos são tanto desesperados como contrários, e estas intenções lutam entre si em algum campo energético. Intelectualmente estás dizendo, quero, desejo. No entanto, tua energia emocional grita, não tem jeito, não pode ser. A qual delas acreditas que o universo vai responder? Energeticamente, tuas emoções negativas tendem a estar mais altamente carregadas e, portanto, são mais efetivas no processo de atração. Quanto mais abatido e desesperado te mostres, o universo honrará tuas intenções para manter estas difíceis energias em tua vida. Isto é precisamente o que passava com Francine. Quando começou na floricultura, acreditava em si mesma e tinha esperança no futuro. Porém, com o tempo, fatores completamente fora de seu controle conseguiram que estes sentimentos mudassem. Tinha o sentido de derrota, o qual estava muito carregado negativamente, de fato se converteu em sua nova intenção. Porém, Francine estava muito longe de ser derrotada. Deu algum trabalho, porém fomos capazes de resgatar sua confiança original em si mesma, o mesmo que em suas habilidades. Criamos novas esperanças na forma de novas metas, visualizou um plano para abrir sua própria floricultura. Poupava um pouco de dinheiro de cada pagamento e também conseguiu que alguns clientes fizessem investimentos em seu projeto. Ainda que a princípio parecia muito difícil, Francine foi capaz de reunir a coragem que necessitava mantendo sua visão no prêmio que obteria. Com determinação e perseverança, foi capaz de ganhar. Atualmente é dona de 3 lojas e sua larga lista de prestigiosos clientes é maior do que nunca. Se pensas que estás derrotado, precisas reviver tuas esperanças e redefinir tua confiança. Sem expectativas positivas nem confiança no êxito, tu também te encontrarás enredado na rede de intenções conflitivas, enredado em uma inércia de energia e atividade que somente pode levar-te a resultados vazios. Não é somente um clichê, é uma verdade energética, não importa o que desejas com tuas intenções, se te deixas sentir derrotado, o estarás. Do desejo ao mérito. Não é suficiente desejar algo, também é importante saber que o mereces. Este é o seguinte importante componente da lei do desejo puro. Tens que acreditar genuinamente que tu mereces o que queres. O sentido do êxito é algo que te foi ensinado quando eras jovem. Se te foi dado como eras tratado ou como não eras tratado, no sentido de julgamento ou elogio. Está fundamentalmente atado à quantidade de aprovação e afeição que recebes quando aprendes quem és. Ainda agora, estás mantendo as conclusões que fizestes há muito tempo acerca do que deves receber e porquê, e estas crenças são partes que influenciam teu atual processo de atração? Diário do êxito. Para compreender melhor a fonte real de teus sentimentos, do que vales ou mereces, responde as seguintes perguntas em teu diário. De que maneira te foi dito por teus pais outros que não mereces? Pensas que não estás à altura de algum modo, que falta algo em ti? Se é assim, que é esse algo? Pensas que tens que fazer ou provar algo? Ou de algum modo ser diferente para poder valer? Se é assim, o que é? Que revelam tuas respostas acerca de ti? Se dizem que não mereces, deves saber que demonstram a verdade. De fato, o sentido de falta de valor vem da realidade, medo ou necessidade de poder de alguém mais. Seja esse alguém mais teus pais, um professor, influência social, ou algum outro, não tens por que seguir sua versão da realidade. Teu mérito real não está baseado no que te disseram. O valor que tens não está determinado pela quantidade de dinheiro que tens, teu título, tua idade ou teu peso. Em vez disso, se origina em teu legado divino. Sempre afirma que mereces o melhor. Teu valor é um presente de tua fonte original, vem de tua herança divina, a incondicional energia amorosa de teu Pai Eterno. Com isto como tua fonte, teus méritos nunca variam e nunca vacilam, não há condição a preencher, nada que tenhas de fazer. Como filho de Deus, sempre tens sido e sempre serás merecedor de todas as coisas maravilhosas que o abundante universo oferece. Recentemente aconselhava a uma cliente que tinha alguns problemas em seu trabalho. Estava carregada de responsabilidades e não recebia o reconhecimento ou remuneração que ela pensava merecer. Sugeri-lhe que começasse a saturar a si mesma com afirmações repetidas muitas vezes durante o dia. Estas incluíam: mereço respeito, mereço ser feliz, mereço ser bem tratada. Chamou-me há poucas semanas, muito eufórica acerca do melhor que sentia. Ademais, havia conseguido uma muito boa avaliação no trabalho, uma carta de reconhecimento e um aumento de salário. Agora é tempo de redefinir tua pessoa e teu valor, de acordo com a verdade fundamental de quem és realmente, um eterno amado filho de Deus. Escreva algumas frases em teu diário que liberem, para contrapor as assunções tóxicas que encontraste ao responder às anteriores perguntas, e agrega algumas afirmações acerca de merecer incondicionalmente. Deixa ir qualquer anterior condição ou distorção que não suportem esta nova compreensão, porque essas limitações são a prisão que restringe tuas vitórias. Quando te liberares delas, serás livre para deixar ir ainda mais e serás capaz de receber tudo o que desejas. Quando quiseres algo, deixa-o ir. Pode soar como um clichê, porém nenhuma necessidade ou desespero te ajudará a manter-te em algo. Somente criará sérias limitações de energia que eventualmente terás que liberar. Liberar-te a ti mesmo destas crenças de necessidade e valor condicional, são os passos principais para conseguir finalmente a maior de todas as liberações, liberdade ao apego, o componente final da lei de desejo puro, o qual é conseguido através do ato de rendição. Fazendo isto, não estás deixando nem tuas metas nem teus desejos. Em lugar disso, estarás rendendo teu apego, tua necessidade desesperada de fazê-lo realidade. É impossível ter um desejo puro quando te sentes desesperado, porque estás motivado pelo medo em vez da confiança. Liberar-se disto é o último compromisso para obter confiança, tanto no futuro como em ti mesmo. Isto reconhece tua habilidade de criar felicidade por ti mesmo, não importa o que passe. A necessidade desta atitude de confiança é alarmantemente clara quando investigas a seguinte lei, que mostra que o desespero e urgência somente sabotam tuas intenções de êxito e triunfo. Afirmações do desejo puro. Sou uma pessoa digna, sou uma pessoa que vale, mereço abundância, riqueza e felicidade verdadeira. Persigo minhas vitórias para conseguir uma vida maravilhosa, uma vida que faço mais e mais feliz a cada dia. Sei o que quero. Sei que está disponível e estou excitado acerca do futuro brilhante que estou criando por mim mesmo agora. Sei que mereço coisas boas e mereço grandes experiências. Cada vez que me olho no espelho, afirmo e reconheço meu valor e meus méritos,